apartamento. A saudade dá, dá. Ecoando aí dentro, o algo sai do corpo e os stories saem do ar. É aí que seu orgulho começa a digitar. Ela tá bebendo pra tentar me esquecer e tá lembrando de mim a cada 12. Léo Max, o rei das indiretas. Eu pago o plano de internet do meu celular pra isso, só pra ver essas sequências de postagens e pouco juízo. Tá feliz, tá saindo, tá bebendo e tá curtindo. Se aventurando em coisas que nunca fez comigo. Tá forte nos stories, na rede social. Por que você não posta a rede real? E quando abre a porta do apartamento, a saudade ecoando aí dentro. E o álcool sai do corpo, e os stories saem do ar. É aí que seu orgulho começa a digitar. E quando abre a porta do apartamento, a saudade ecoando aí dentro. E o álcool sai do corpo, e os stories saem do ar. É aí que seu orgulho começa a digitar. Mensagem disparando no meu celular. Essa é a verdade que cê nunca vai postar. É um pipoco atrás do outro do rei da vida. Portal do Arrocha. Tá feliz, tá saindo, tá bebendo e tá curtindo. Tá se aventurando em coisas que nunca fez comigo. Tá forte nos stories, na rede social. Por que você não posta a rede real? E quando abre a porta do apartamento, a saudade ecoando aí dentro. E o álcool sai do corpo, e os stories saem do ar. É aí que seu orgulho começa a digitar. E quando abre a porta do apartamento, a saudade ecoando aí dentro. E o álcool sai do corpo, e os stories saem do ar. É aí que seu orgulho começa a digitar. Mensagem disparando no meu celular.